Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu ganhei já! Começando a sua edição foda-se de tequila, igual eu gosto de tequila, gosto de jogos, gosto de jogos, gosto de jogos. E hoje temos aqui o Ninja Inimigo. É isso aí, eu não bebi nada hoje. Não bebeu porra nenhuma. Aqui do meu lado esquerdo tem a Belks. Eu realmente não bebi. E do meu lado direito tem a nossa narradora de Zelda, Flavinha. Ai, podre de bêbara, gosto de jogos. À direita da Flavinha tem a Paraguaia. Oi. E lá do outro lado da sala temos o Solid. Gosto de jogos. Peraí que eu estou andando lentamente bêbado até ele. Peraí que eu desliguei até o celular aqui. Gosto de jogos. Gosto de jogos. Eu não bebi nada hoje. E aquele que não aparece há mais de 70 episódios, o... Eu até esqueci, Pajé do aprimoramento. Trabalhando pra chegar ao número 100. E o viado que mesmo assim nunca apareceu em episódio, que é o Rodrigo Rossi. Voa, vamos, vem comigo. Vamos rumo ao paraíso, Paraíba. O Ilapso realmente não bebe, mas ele não precisa. Ok. Eu também não. Ok. Vai lá, Silvia, fala em espanhol aqui. Dá um beijo pra todos os seus ouvintes e pessoas que gostam de você no LOL e que fala, e que gostam quando eu falo chupa meu peru, porra! Um besito pra todos os que se passam vendo o stream do Estou Pelotudo. Manda um guano cu agora, em Guarani. Tem hoje é pirotu, né, mano? Fala em espanhol. Chupa meu peru, porra! Chupa mi pija, carajo! Que la chupen! Que la chupen! Chupa mi pica, carajo! Olimpia, carajo, para todos los flamenguitas putos. Dile a justiça, gosto de jogos. Gosto de jogos. Não tem ninguém bêbado aqui, ninguém. Deixa eu entrar aqui. Olha só, eu estou aproveitando aqui para falar com o Ken Ologa. De soco. O Ken Ologa não participa desde o episódio 50 e sei lá quanto. Qual é o Ken Ologa? Quem é Ken Ologa? Eu sou o Ludobardo! Quando eu penso em narrativa, eu penso em festas com Jones! Que diversão, vai. Quando eu penso em Jones e diversão, eu penso em narrativa. É isso aí! E também, hoje eu estou aqui no aniversário da Ninja Inimiga, falando alguma coisa aqui, manda um beijo pra todo mundo. Oi, tô mandando um beijo pra todo mundo. Tem a Mandy Brand aqui, que nunca participou e fica evitando. Fala aí um abraço pra todos os meus ouvintes aqui no Bastante Soco. Aham, eu só ouvi um podcast, mas é muito bom. I like it. Cadê o Brooks, aquele viado do caralho? Alguém viu o Brooks aqui pra dar um depoimento pro baixofrentesoco.com sem BR? Ow! I'm sexy and I know it. Fala aí! Fala assim que você gosta de ter que ter diversão. Porra, eu sempre gostei de ter diversão. Imita o Ninja Inimigo aí. Imita o Ninja Inimigo. Fala assim, eu gosto de ter. Fala aí, delegado, você nunca participou do baixofrentesoco.com porque você é um viado, mas dá uma viadinho. Desculpa aí. Sou não, irmão, e ainda vou mandar uma piada pro baixofrentesoco. Fala aí, então, por que a mulher do elefante não gosta de Coca-Cola? Porra, por que, que a mulher do elefante não gosta de Coca-Cola, delegado? Porque ela é Fanta. Que escuro... Caralho! Aí se eu tivesse tão bêbado, essa piada ia ser muito escrota. Cara, eu tô no meio da gravação do meu podcast, que é... Esse aqui é o Lucão, ele é um médico bolado. Gosto de jogos. Valeu, Lucão, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Manda um beijo pros meus ouvintes aqui do Baixo. Beijo! Agora eu tô andando aqui, sei lá o que eu tô fazendo, mas eu não estou nada bêbado. Eu estou só aqui, andando, pra entregar o meu celular pro Ilapso, porque ele vai saber como terminar isso aqui, porque essa gravação foi muito louca. Caralho, continua. Chegamos a mais um final do nosso podcast, eu gosto de tequilas versão. Não. Que foi? Você quer... Estamos chegando mais ou menos no final do nosso podcast. Podcast. Eu gosto de tequila e diversão. E esperamos que tenham gostado desse seis minutos só. Eu tô aqui há meia hora conversando com a galera aqui. Estou... Olha, eu quero te dar uma dica. Gosto de jogos. A cueca dele é cinza. A tua cueca é cinza, tá bom. O Ninja Inimigo está usando uma cueca cinza. Nós temos... Põe o som. E em função disso... Opa, ali, olha, se pegando o canista. Peraí, que a Flávia vai pegar no peito da minha namorada, já volto. Opa, peraí, vamos lá. Vamos lá. Oh, peraí. Para. Opa, vamos ver isso aqui. Vai rolar. Tá rolando, rolou, aconteceu. Opa, vai lá então, vai lá. Tá acontecendo aqui. A Lilith pegou também no peito da minha inimiga. Peraí, a Paraguaia, vai lá. A Paraguaia pegando o peito da minha inimiga. Cara, a gente tá gravando isso, tá ligado? Tá muito errado essa porra. Deixa eu só relatar a frase da minha inimiga. Dois pontos, aspas. Poxa, gente, minha família tá aqui, para com isso. Pois é, né? Mas, é... Avô dela, que está aqui. O primeiro pedaço de bolo foi pro avô da Ninja Inimiga. Mas a Ninja Inimiga é muito legal, cara. Agora a gente gritou gay pro avô dela. É, a gente gritou gay pro avô. Tá uma pega... É, cara, tipo, a Ninja Inimiga pegou no peito da... Cara, tá uma pegação. Aí, você já deram depoimento aqui? Não sei. Eu dei depoimento de que I like it. É, isso aí. Foda-se. Então, acho que é isso, né? O Pajé e o Soares estão ali olhando... É, não tem mais o que ser dito aqui nessa merda. Eles estão namorando, segundo ele. E, cara, bom, deixa eu ver aqui se alguém tem mais algo a adicionar sobre isso. Alguém tem algo a adicionar aqui no podcast? Tem não, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do Tequila Diversão 2 e até uma próxima festa de bebedeira e putaria. Você quer falar alguma coisa ainda? Pode pegar meu celular? O Ilapso está viajando no meu celular aqui. Cara, eu gostaria de dizer... Acabou, cara. Essa merda. Que acabou. Abraço, até semana que vem. O podcast acabou, cara. O que você tá fazendo ouvindo aí? Cancelar aqui o botão. Não, é parar. Não, eu errei o botão, cara. É parar. É cancelar. Não! Parar.